Nós vamos voltar para cá, meus amigos, quase todos, para esse planeta, talvez para o Brasil. Ou vocês acham que nós vamos reencarnar em Júpiter? Ainda não. Então voltaremos para cá. Vocês querem encontrar um mundo melhor, mais fraterno, menos desigual, menos injusto quando voltarem aqui para a Terra? Hã? Espírito tem que pensar a longo prazo, pessoal. Claro que queremos, não é? E o que é que nós estamos fazendo para que esse mundo seja melhor daqui mais adiante? Ah, Nazareno, o que é que eu faço então? Lembrem-se da maior caridade que existe para a doutrina espírita. Quem sabe qual é? A sua divulgação. O Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, nos disse isso. A maior caridade que se pode fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. E eu não entendia isso muito bem, não, eu confesso a vocês, porque eu pensava, mas meu Deus, tanta gente com fome. Por que é mais importante divulgar a doutrina espírita do que alimentar os famintos? Edivaldo Pereira Franco, quando esteve aqui em abril, ele nos deu uma lição muito grave na Federação Espírita Brasileira, onde estava reunido com os dirigentes, os presidentes de casas espíritas daqui do Distrito Federal e municípios vizinhos. Ele nos disse que a missão do Espiritismo não era combater a miséria social do planeta, não. A fome, a miséria, o sofrimento, não. A missão do Espiritismo era combater a miséria moral. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, o personalismo, a inveja, a maledicência, a calúnia. Todos os problemas morais da humanidade. Porque a miséria social é consequência da miséria moral. Não vamos nos deter somente em combater os efeitos, não. Vamos combater os efeitos, sim, mas sem olvidar, sem nos esquecermos das causas, que é justamente o orgulho e o egoísmo, as maiores chagas da humanidade, segundo a doutrina dos Espíritos. Então, a maior caridade que nós podemos fazer para o planeta é a divulgação do bem. A doutrina dos Espíritos, das religiões, todas elas têm muito a contribuir. Mas o Espiritismo, sobretudo, porque ele vem combater o materialismo. Porque ele não veio combater as religiões. Allan Kardec não se propôs a criar mais uma religião, mas sim conhecimentos que foram passados a ele do mundo espiritual para auxiliar, para serem úteis a toda a humanidade, a todas as religiões. Comprovando que o que elas falavam, os fenômenos espirituais, eram verdadeiros. À luz da razão, da lógica, do bom senso, trazendo de volta a ciência para perto da religião. A doutrina dos Espíritos, meus amigos, é um consolador prometido por Jesus. Nós não podemos deixar o consolador escondido dentro da gaveta, o livro dos Espíritos. A candeia tem que estar sob o velador e não abaixo dele. Vós sois o sal da terra, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Vós sois o fermento da massa. Vejam a proposta do Cristo nos chamando a ser multiplicadores. E ele nos narra a parábola do semeador, dizendo que aquele que semeia saiu a semear. E nos diz mais adiante que a boa semente, caindo no solo fértil, produzirá 30 por 1, 60 por 1, e alguns grãos chegarão a produzir 100 por 1, e grande será o galardão, a recompensa no reino dos céus. Ou seja, à medida que a gente pode divulgar a doutrina espírita e transformar as pessoas para melhor, serem mais felizes, trabalhando justamente os formadores de opinião, os intelectuais, os materialistas, as pessoas que não têm a crença em Deus, nós vamos ajudá-los e ajudar, consequentemente, toda a humanidade. Por isso que é tão importante a divulgação da doutrina espírita, fazer a nossa parte. Aí a pessoa, ah, Nazareno, mas eu não tenho tempo. Mas tempo para novela a gente tem. Tempo para o noticiário, com as tragédias que se repetem de manhã, à tarde e à noite, nós temos. para as notícias do crime. Tem pessoas que acordam e já vão se deliciando com aquelas notícias até o trabalho. Aí nós temos tempo. Divaldo nos narra que certo dia, na Mansão do Caminho, ele juntou todos os frequentadores